Te louvo, ó Senhor, de todo meu coração. Te adoro em espírito, eterna gratidão. Te louvo, ó Senhor, de todo meu coração. Te adoro em espírito, eterna gratidão. Pois tu és um Deus de amor e paz, e de ti não esquecerei jamais. Pois tu és um Deus de amor e paz, e de ti não esquecerei jamais. De amor.